Rádio Roquete Pinto 94,1 FM. Esta rádio é pública e pertence ao governo do estado do Rio de Janeiro. Seu nome, Roquete Pinto, é uma homenagem à memória dedicada a Roquete Pinto, um dos pioneiros do rádio no Brasil, e tem a finalidade de educar pela sensibilidade e a informação correta e imparcial. História, pesquisa, curiosidades, informação e entretenimento. O rádio de hoje, visto pelo rádio de ontem, Politério Aldrigue e Patrícia Gregory. Todas as sextas-feiras, às 16 horas, no bloco de programas, eles têm histórias para contar. Sintonize, você vai gostar. Realização, Rádio Roquete Pinto, 94,1 FM. Saudade boa de sentir. Lembranças musicais para os jovens maiores de 50 anos. Produção e apresentação, Osmar Frazão. Abre o programa de hoje, Saudade Boa de Sentir, Francisco Alves, para cantar de Lupicínio Rodrigues o samba Esses Moços. O compositor Lupicínio Rodrigues, quando soube que seu grande amigo, o jornalista Hamilton Chaves, na época com apenas 22 anos de idade, ia se casar, tentou de todas as maneiras dissuadi-lo daquele propósito. E esse aviso, Lupicínio deu em forma de música. Hamilton não lhe deu ouvidos e se casou mesmo. Resultado, Lupicínio arranjou uma inimiga, mas em compensação, um dos mais longos sucessos de sua carreira de compositor. A gravação foi realizada no ano de 1948 e o casamento também. Logo depois, Anísio Silva interpreta de Bidu Reis e Murilo Latini a canção de minha mãe, a saudade boa de sentir. Estes moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei, não amavam, não passavam aquilo que já passei. Por meus olhos, por meus sonhos, por meu sangue, tudo em si é que eu peço a estes moços que acreditem em mim. Se eles julgam que há um lindo futuro, só o amor nesta vida conduz, saibam que deixam o céu por ser escuro e vão ao inferno à procura de luz. Eu também tive nos meus belos dias esta mania e muito me custou, pois só as mágoas que trago hoje em dia e estas rugas o amor me deixou. Moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei, e não amavam, não passavam aquilo que já passei. Por meus olhos, por meus sonhos, por meu sangue, tudo em si é que eu peço a estes moços que acreditem em mim. E eles julgam que é um lindo futuro, só o amor nesta vida conduz, saibam que deixam o céu por ser escuro e vão ao inferno à procura de luz. Eu também tive nos meus belos dias esta mania e muito me custou, pois só as mágoas que trago hoje em dia e estas rugas o amor me deixou. Pra mim, uma canção que era assim: dorme meu filho querido juntinho de mim. Este era o canto de amor, minha canção de embalar, que ela cantava pra mim na alegria ou na dor. Saudade, mãezinha, no meu coração, da melodia que guardo da sua canção. Hoje que a felicidade vive distante de mim, choro ao lembrar com saudade a canção que era assim. Vive distante de mim, choro ao lembrar com saudade a canção que era assim. Vocês acabaram de ouvir Anísio Silva cantar, de Bidu Reis e Murilo Latini, A Canção de Minha Mãe. E anteriormente, Francisco Alves apresentou, de Lupicínio Rodrigues, o samba Esses Moços. Vocês estão ouvindo a rádio Roquete Pinto FM 94,1. Vou passar para os senhores o site desse comunicador: www.diariodoosmarfrazao.blig.ig.com.br. Você, para conversar com esse comunicador, digite essas palavras: www.diariodoosmarfrazao.blig.ig.com.br. Silvio Caldas apresenta de Ari Barroso o clássico samba Aquarela do Brasil. A gravação original pertenceu a Francisco Alves no ano de 1939, mas o caboclinho querido também fez valer seu sentimento interpretativo nessa gravação ocorrida no ano de 1942. E logo a seguir, Jorge Veiga interpreta do mestre Ari Evangelista Barroso o samba Rosa, gravação feita no ano de 1956. A saudade boa de sentir. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato intoneiro, vou cantar-te nos meus versos o Brasil samba que dá bamboleio, que faz vingar o Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. Oi, abre a cortina do passado, mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Brasil, Brasil, deixa cantar de novo o trovador, a merencória luz da lua, toda a canção do meu amor. Caminhando pelos salões arrastando o seu vestido rendado. Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. É o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Brasil, Brasil, pra mim. Fazer justiça como faz, tudo que era teu queimei. Só aquela flor guardei, uma rosa como a flor do mal, sobrenatural, brotou, brilhou, murchou. Retomando teu caminho, outro amor, carinho, com certeza de encontrar, oh rosa, não tem jeito de parar. Ah, no teu olhar, esse condão de apaixonar. Um dia, porém, tu murcharás sozinha sem. Outro amor, outro carinho, com com certeza has de encontrar, oh rosa. Não tem jeito de parar. Ah, no teu olhar, esse condão de apaixonar. Um dia, porém, tu murcharás sozinha sem ninguém. Vocês ouviram Jorge Veiga, o caricaturista do samba, assim apelidado por Paulo Gracindo. Ele cantou, de Ari Barroso, o samba Rosa. E anteriormente, Silvio Caldas apresentou, do mestre Ari, o clássico Aquarela do Brasil. Esse programa está sendo operado pelo técnico Clay Araújo. Um dos grandes clássicos brasileiros intitula-se Tico Tico no Fubá, de autoria de Zequinha de Abreu. Esse choro é conhecido no mundo inteiro. Os senhores irão ouvir a gravação original dessa composição apenas por orquestra, feita na Columbia Gravadora, que a manteve em catálogo por mais de 25 anos. A orquestra chamava-se Colbaixo, com arranjo e regência do maestro Gaó e os músicos Jonas Aragão no clarineta, Zé Carioca no violino, Petit no violão, José Riele no acordeon, Atílio Grani na flauta e ao piano o maestro Gaó, que chamava-se na realidade Odimar Amaral Gurgel. Logo em seguida ouviremos Orlando Silva cantar de Zé da Silda e Marino Pinto o samba Aos Pés da Cruz. A saudade boa de sentir. em nome de Jesus um grande amor você jurou. Jurou, mas não cumpriu, fingiu e me enganou. Pra mim você mentiu, pra Deus você pecou. Aos pés da Santa Cruz você se ajoelhou. E em nome de Jesus um grande amor você jurou. Jurou, mas não cumpriu, fingiu e me enganou. Pra mim você mentiu, pra Deus você pecou. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Faz promessas e juras, depois esquece. Seguindo esse princípio, você também prometeu. Chegou até a jurar um grande amor, mas depois me esqueceu. Aos pés da Santa Cruz você se ajoelhou. E em nome de Jesus um grande amor você jurou. Jurou, mas não cumpriu, fingiu e me enganou. Para mim você mentiu, por Deus você pecou. Coração tem razões que a própria razão desconhece. Faz promessas e juras, depois esquece. Seguindo esse princípio você também prometeu. Chegou até a jurar um grande amor, mas depois me esqueceu. A voz saudosa do cantor das multidões Orlando Silva, ele apresentou de Zé da Zilda e Marino Pinto o samba Aos Pés da Cruz. E anteriormente, a orquestra Coubaz apresentou de Zequinha de Abreu o clássico Tico Tico no Fubá. Quem vai cantar agora é Jamelão. Ele apresenta de Lupicínio Rodrigues Sozinha, gravado em 1963. E a seguir, Linda Batista apresenta do mesmo autor Foi Assim. Reparem que quem a acompanha é o violinista Fafá Lemos e seu conjunto. Grande sucesso da cantora no ano de 1952. Vamos ouvi-los. Sozinha num ranchinho velho feito de sopapo. Seu rádio de noite era o canto de um sapo. Sua cama uma esteira estendida no chão. Sua refeição era um bocado de charque e farinha, pois nem pra comer sequer no café um pedaço de pão. Levei pro meu sítio, troquei por cetim os seus trapos de chita, até pra marvada se vê mais bonita. nunca pus luz no teu quarto. Pra curar os seus bichos de pé. Assim me falou um pobre matuto, coitado chorando. Em seu desespero foi me ensinando que em todo lugar mulher sempre é mulher. Se pede uma flor e a gente lhe dá, ela exige uma estrela, e se por acaso ela não obtê-la, se vai com o primeiro homem que lhe der. Emissora de rádio, sabe mais, sente a vida melhor e sempre estará em boa companhia. Rádio Roquete Pinto, 94,1 FM. Brigava às vezes com razão ou sem razão, mas depois encontrei uma pessoa diferente que me tratava carinhosamente, dizendo resolver minha questão, mas não. E depois deixei a criatura que eu morava por essa criatura que eu julgava que fosse compreender todo o meu eu. Mas no fim fiquei na mesma coisa em que estava, porque a criatura que eu sonhava não foi aquilo me prometeu. Será que é meu destino? Será que é meu azar? Mas tenho que viver brigando. Todos no mundo encontram seu par, tem os defeitos iguais. Os senhores acabaram de ouvir Linda Batista apresentar este grande sucesso do ano de 1952 de Lupicínio Rodrigues. Foi assim. E anteriormente, Jamilão apresentou do Lupicínio Rodrigues Sozinha. Bendito Amor se constituiu em sucesso na década de 50 pelo saudoso cantor Abílio Lessa. A composição é de Bidu Reis, pianista, e Luiz Bittencourt, violonista. Iremos ouvir. Logo depois, Francisco Alves canta o samba de Ari Barroso intitulado Aquarela Mineira. Este belo samba fala das belezas das Minas Gerais, estado onde nasceu o grande compositor popular Ari Barroso, de fama internacional. A saudade boa de sentir. Senti o teu olhar no meu olhar. Assim nasceu o nosso amor, tão grande amor, bendito amor. Se tarde ele chegou, foi pra ficar. O nosso amor não morrerá, é bem maior que o céu e o mar. És feliz, eu sou também muito feliz com nosso amor, tão grande amor, bendito amor. Mas quando tens que ir, embora eu tenha que ficar, eu lembro com saudade teu olhar no meu olhar. És feliz, eu sou também muito feliz com nosso amor, tão grande amor, bendito amor. Mas quando tens que ir, embora eu tenha que ficar, eu lembro com saudade o teu olhar no meu olhar. Comida dos negros suados, dos negros cansados. Itapirá bate um cholo, a cadência do milho tocado. Moleque, olha o gado, ainda está no curral. Põe pra pastar. Roda o engenho de cana caiana. É de manhãzinha, a vida começa na fazenda da Minas Gerais, oh meu Minas Gerais, se eu pudesse voltar há 30 anos atrás, tocava os meus bois, fumava escondido entre os cafezais. Oh, tem vinho bom que não volta mais. do tempo. Tem também umas toadas, alma sonora das quebradas, encanto das noites de luar. E a história do Brasil tem muitas páginas heróicas e mortais, escritas com sangue mineiro. Salve o meu estado de Minas Acabaram de ouvir, na bonita interpretação de Francisco Alves, o Rei da Voz, o samba exaltação de Ari Barroso, intitulado Aquarela Mineira. E anteriormente, a voz bonita de Abílio Lessa apresentou de Bidu Reis e Luiz Bittencourt, Bendito Amor. Dircinha Batista canta de Ari Barroso, samba. Uma mistura de sentimentos, miscigenação, tudo que possa identificar o nosso ritmo alegre nessa gravação realizada no ano de 1955. Luiz Iglesias, saudoso teatrólogo, é o seu parceiro na composição. Logo em seguida, a cantora Dircinha Batista apresenta do Lupicínio Rodrigues, Nunca. A saudade boa de sentir. De amor e chaleiro, tristeza, manto de esperança. Um nome riscado com aço na cara de um cara que é

que eu vivo em paz. Acabamos de ouvir a cantora Dircinha Batista apresentar duas belíssimas composições. Uma de Lupicínio Rodrigues, que foi Nunca, e a outra, O Samba, título da composição de Ari Barroso. Encerrando o programa de hoje com uma tríplice rodada musical. A grande orquestra de Fonfon apresenta de Ernesto Nazaré, Odeon. Logo depois, Violeta Cavalcante canta de Geraldo de Oliveira e Maxi Bulhões, Leilão da Baiana. E, finalmente, Alcides Gerardi apresenta de Ismael Silva o samba Antunico, gravado no ano de 1950, cujo sucesso perdura até os dias de hoje. A saudade boa de sentir. Quem dá mais? E pela saia da...